Muito bom. Então, vamos dar continuidade ao nosso encontro do Dia Internacional da Mulher Indígena, nesse 5 de setembro de 2016. A gente vai colher o depoimento da Marise Vieira de Oliveira, que é secretária executiva da Associação Indígena Aldeia Maracanã. Foi uma das lideranças que, enfim, participou do movimento que ocupou a aldeia Maracanã, do qual as pessoas acompanharam pela imprensa, e é professora de história na SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado, né? Do Estado do Rio de Janeiro. E a gente vai colher nesse momento o depoimento dela, e isso é um evento, uma iniciativa do nosso coletivo, que é o Pensamento Indígena na Baixada. A Marise é moradora de Duque de Caxias e talvez tenha muita coisa para nos contar um pouco, né, sobre o que é a questão indígena na Baixada. Vou passar para Marise, pedindo a ela que, enfim, declare o seu nome completo, o seu nascimento e a cidade onde nasceu e o nome completo dos seus pais também. Tá, então meu nome é Marise Vieira de Oliveira, né? Eu nasci em casa com uma parteira no dia 17 de setembro de 1958. Esse agora esse mês eu faço 58 anos. E os meus pais, assim, eu tive muito pouco contato com meu pai. Meu pai, ele morreu, eu tinha 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3, não, 1 ano e 9 meses, né? Ele morreu, o nome dele é Francisco Rodrigues de Oliveira. Ele faleceu, depois de resistir a um assalto, ali em Turiaçu, na plataforma de trem ali de Turiaçu. Eu tenho até o jornal da época, né, que isso não era uma coisa muito comum. Só que ele era muito forte, ele conseguiu, Resistiu, né? ele conseguiu desarmar o meliante, né? Só que ele não sabia que ele tinha um comparsa e atiraram a queima-roupa, pelas costas do meu pai, que ainda chegou com vida no hospital, mas faleceu. Minha mãe, Nadir Vieira de Oliveira, né? Eu era a filha mais nova, eu tinha 1 ano e 9 meses. Ela estava grávida do quarto filho, que é minha irmã Denise, e por conta daquela situação, ela acabou, deixando eu ir viver com a irmã dela, que não tinha filhos. Então eu fui criada pela minha mãe Conceição, que faleceu. Está fazendo 2 anos agora que ela faleceu, e ela está fazendo, não, vai fazer ainda 2 anos, e eu cuidei dela até ela ir para Ivimaraí, né? Essa terra sem males. E bom, Fala um pouquinho agora então da tua infância, das coisas mais antigas que você lembra, enfim, onde Eu você acho que pode a coisa retornar. mais antiga que eu me lembro, e foi uma coisa assim que me marcou muito, foi eu indo no dia 2 de novembro no cemitério, né, para ver. E a minha tia, que me criou, né, minha mãe do coração, vou dizer assim, minha mãe do coração, ela disse para mim: aqui está o seu pai. Seu pai verdadeiro está enterrado aqui. Então eu sempre soube dessa questão, né? De como é que eu fui viver com eles, né? E eu tive um segundo pai maravilhoso, né? Ele era um italiano, Antonio Liporati, casado com essa minha mãe do coração, que foi a pessoa mais bela, mais pura, mais maravilhosa que eu acho que eu conheci em toda a minha vida, né? Já tem 12 anos que ele faleceu, mas até hoje eu sinto uma profunda saudade dele. Falando da minha infância, né? Eu sou neta, de duas avós indígenas, né? tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. É, a minha bisavó, ela era parteira, né? E a minha avó, ela tinha 1,5 metros. E ela tinha um cabelo que ia para baixo do joelho. Ela faleceu de parto aos 30 anos. Então, o que eu tenho são as histórias contadas por todas as filhas, né? É, dela, porque a minha família... Elas eram de onde? De Miguel Pereira. Na verdade, elas eram de Marco da Costa. Mas a minha avó, ela não veio dali, né? Ela casou ali com meu avô, ela veio do Sul. E o meu avô tinha uma fazenda, porque a mãe dele, do meu avô, ela era mucama. E o pai dele era espanhol. Quando ele ficou viúvo, ele se casou com ela, uma coisa muito inusitada, na fazenda de café em Marco da Costa. O meu primo fez um livro, tem um livro contando essa história, em Governador Portela, né? Ele foi atrás dos documentos e foi no rastro dessa nossa avó, dessa história, né? O Vieira, que eu trago no meu nome, é um Vieira espanhol, né? Que é fruto desse casamento. Ele não teve filhos com a primeira esposa, todos os filhos dele eram dessa segunda esposa, que era minha avó. Né? Uma das coisas que eu lembro, ainda criança, minha mãe contando, era que a minha bisavó, ela fez todos os partos da minha avó, menos esse parto que ela morreu. Ela disse para ela, essa criança eu não coloco a mão. Você vai ter essa criança no hospital. Morreu ela e a criança. A minha família tem uma tradição que Lídia Guarani fala sempre para mim, isso é coisa de Guarani, essa coisa do sonho. A gente sonha. Ninguém morre na minha família sem eu sonhar, sem eu saber que vai acontecer alguma coisa. Sempre foi assim. Até a ocupação da aldeia Maracanã, ela veio a partir de um sonho, que depois eu vou contar. Mas volta lá para a infância. Sim, ainda estou lá na infância. Isso, por isso que eu falei, depois vou contar. Então, ela não botou a mão. Ela não botou a mão. E a minha avó morreu. Todas as filhas, todos os filhos foram divididos entre os padrinhos, os parentes, né? Só vieram se encontrar depois já de adultos, né? E elas prometeram que elas nunca mais iam se separar. E nós fomos criados, né, assim, muito próximo a todas elas, todas as irmãs, que eram mais mulheres do que homens. E os nossos primos eram todos irmãos. Em que cidade era isso? Aqui já no Rio de Janeiro. Mas onde no Rio? Eu nasci em Turiaçu, né? Mas tinha gente Madureira, minha tia... que a minha tia Pascoalina, que era mais velha das mulheres, ela tinha problema no coração. Então, todas as irmãs iam para a casa dela. Ela morava em frente ao Polo 1, na Estrada Portela. Então, eu sou portelense, porque todas nós fomos criadas ali na Portela. E na Estrada Portela, porque a gente estava sempre ali com eles. Para além dessas lembranças, né, eu tinha tias, por exemplo, em Miguel Pereira, minha tia Lisete ficou em Miguel Pereira, não veio nunca para o Rio, só depois que se divorciou. E os meus tios, homens, ficaram em Governador Portela, né? Então eu lembro, eu sou uma pessoa muito ligada a cavalo, porque o meu tio tinha cavalo, eu sempre adorei andar a cavalo. Então, em todo lugar, vocês podem ver no meu Facebook, todo lugar que eu vou, eu ando de cavalo. Se tem cavalo, eu vou andar de cavalo. E aquela região tem muito, vassouras também, tem. Né? Tem muito árabe. Mas eu já andei em cavalo na França, já andei em cavalo em Costa Rica, já andei em cavalo no Peru, já andei em cavalo em tudo quanto é lugar. E aqui mesmo na região desse circuito das águas minerais, Lambari, andava muito a cavalo lá também. Enfim. Mas estamos aí até os 5 anos de idade. E aí, assim, essas coisas que eu lembro bem, estar no sítio do meu avô e a gente caminhar tudo, brincar, tomar banho de rio. As histórias que a minha mãe contava, por exemplo, todo mundo aprendeu a nadar. Eu falei, mas como é que vocês aprenderam a nadar aqui? Não, né? Não. O meu pai ficava na parte de cima do rio e os meus irmãos mais velhos lá embaixo. Então eles jogavam as crianças no rio, ia na correnteza. E assim todos aprenderam Meu a nadar. pai também. Bom, a não ser que alguém tenha morrido afogado, eles não Os contaram, que mas sobreviveram aprenderam a nadar. todos aprenderam a nadar. Assim, né? Então, essa é uma história que eu tenho da infância. Outra história, assim, agora por parte de pai, né, que eu tenho da infância, a minha avó, ela era casada com um português. Esse português, a minha avó era indígena, né? Esse português, ele uma vez caiu uma tora na perna dele e ela teve que botar ele nas costas e trazer ele nas costas até onde tinha socorro. Outra vez ela teve uma picada aqui, né, de cobra na mão. Ela tinha ido pegar alguma coisa na hortaliça, não, hortaliça atrás Nota. na trás da casa, né? Então ela foi picada aqui e ela tinha reza para picada de cobra, né? Então ela não morreu. Eu a conheci já garota, já lá para os 12 anos, 11 anos, 12 anos, andei muito a cavalo lá também, andei, brinquei muito naquela cachoeira. A fazenda onde ela morava, eles eram poceiros, é a fazenda hoje que a Skin Cariol comprou e fez um grande lago para alimentar a cervejaria. Então essa fazenda onde o meu pai nasceu, ela está debaixo d'água, né? Então, Que é onde mesmo essa? Cachoeira de em Cachoeira de Macacu. Macacu. É, Cachoeira de Macacu. Ah, Já tá. é onde Já tem passei a. em frente lá. É. Indo para Fiuru, para Isso, Fiuru, que é isso. próximo. Eu acho que o nome da fazenda era Santa Helena, se eu não me engano, era o nome de uma santa. E era muito grande. Eu lembro que uma vez o meu tio me levou até assim o alto do morro e mostrou, tá vendo tudo isso que você vê? Até onde a sua vista alcançar ainda é essa fazenda, né? E E as brincadeiras, lembra de que vocês a brincavam? gente brincava de subir na árvore. Eu geralmente levava para o pé de ameixa, né? Pé de nêspera, né? Aquela ameixa amarela, que é peludinha, né? Eu levava um pedaço de cana e subia no pé de ameixa. Eu e o meu tio, porque o meu tio era só 6 anos mais velho que eu. Porque meu avô casou de novo com uma esposa que era da idade da terceira filha mais velha dele e teve mais uma outra penca de filhos, né? Ao todo, eu acho que eu tive 23. Irmãos, Não, 23 tios, né? tios. Né? Todos do meu avô, né? E aí a gente brincava de ficar chupando fruta em cima da árvore. Outras vezes a gente brincava de peão. Eu tinha peão, eu tinha fieira, né? A gente enrolava o peão, puxava e depois pegava o peão. Meu peão era de madeira, com aquela ponta de ferro. De E aí eu prego. vinha e botava ele na mão e ele ficava rodando na mão. Era uma brincadeira que eu gostava muito. Brincadeira de corda, brincadeira de roda. A gente brincava muito de roda. Eu tinha bonequinha de Lembra sabugo de das músicas na milho. brincadeira de roda, não? As letras, Ai, deixa eu ver aqui. Fui no Tororó, beber água não achei, achei pela morena, que no Tororó deixei. Aproveita, minha gente, que essa noite não é nada, se não dormir agora, dormirá de madrugada. Aí você vai falando o nome das pessoas, né? Elas entram na roda, diz um verso e sai da roda, né? E chama outra. E assim como continua. Isso foi aonde? Você morava onde nesse Não, período? eu morava nessa época, eu morava em Higienópolis, porque eu saí de Turiaçu com 1 ano e 9 meses. Agora, uma das coisas assim que é uma memória assim muito constante na minha vida era a relação que a gente tinha na família da minha mãe. Todas as mulheres, nós somos uma família matriarcal. Depois eu descobri que essa questão matriarcal é do povo Guarani, né? Então, a presença mais marcante na gente são as mães, todas elas, porque todas elas eram como se fossem mães. Elas podiam brigar, elas podiam botar de castigo, elas podiam chamar atenção e nenhuma... Todas tinham autoridade. Todas tinham autoridade, nenhuma me brigar com a outra porque fez isso. E os primos eram todos como se fossem irmãos. A gente tomava banho junto, a gente dormia junto, eram todos irmãos. Nunca teve caso da gente namorar um primo, porque o primo, ele é um irmão. Entendeu? A casa era grande? Como é que era a casa? As lembranças da casa. A casa do meu avô era uma casa grande, que quando a gente tinha festa, a festa geralmente durava 2 dias. Um casamento, por exemplo, durava 3 dias. Né? Eram mortas leitoas, 150 frangos, aquela coisa assim, imensa. Né? E a gente... E era... Cara, e vinha todo mundo, e nós éramos muitos, né? Você imagina uma família de 23 tios, né? E tias, né? Quantos primos, né? E uma outra coisa que eu lembro muito é que eu sempre gostei de andar pelada. Eu sempre ficava só de calcinha dentro de casa. E a minha mãe brigava muito comigo, ela me chamava de Jacuí. Depois eu descobri que Jacuí é aquela índia que tinha lá em cima, daquele segundo andar do prédio, né, do antigo Museu do Índio, que foi uma Kalapalo, que era tia de Essane e Samanta, que quando subiram lá em cima até choraram quando viram a foto. E ela casou com Vilas Boas, né, e morreu de parto. Né? E aí eu não sabia, quando eu era criança, porque que a minha mãe me chamava de Jacuí. Na escola, todo mundo... tinha um garoto lá que me chamava de café com leite. Aí começa na escola o início, quando Sim, você começa... Sim, e aí assim, como é que é a escola, ano, né? Escola. Eu sempre chorei que eu queria ir para a escola. Porque eu via os meus primos indo para a escola e eu queria ir para a escola. E eu tinha 3 anos. E a minha mãe fala, mas não tem escola para você. Né? Você é muito pequenininha. Então ela pegou e me ensinou a ler. Eu aprendi a ler com 3 anos. Então, quando eu fui para a escola, eu já fui direta para o segundo ano. Porque aí depois eu fui para uma escolinha de fundo de quintal, mas eles alteraram a minha data de nascimento para eu poder ficar, botando 1 ano mais velha. Porque eu já sabia ler, eu já sabia escrever. Então, falaram, mas ela dizia para mim, você, Marise, tem que dizer que você tem 5 anos. E eu dizia, não, mas eu tenho 4 anos. Marise, se você não disser que você tem 5 anos, você não vai poder ficar na escola. E aquilo, eu falava, mas eu estou mentindo. Mas a escola era uma coisa que me seduzia mais, então eu mentia. Né? E aí eu ia para lá, né? Estudar. Né? Os livros foi uma coisa que me acompanham até hoje. Eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de ler. Eu lembro que o meu local principal... Foi estudar onde? Em que lugar? Meu local principal de ler era embaixo da cama da minha mãe. Eu ficava só com a parte do corpo do lado de fora, colocava o livro assim na parede e ficava lendo só, tirando, né? Porque eu não tinha um quarto, eu dormia na sala. Isso em Higienópolis? Isso em Higienópolis, na Rodolfo Galvão, número 36, ali perto da... Eu estudei na escola Pace, que fica ali na Suburbana, quase em frente ao metrô de Maria da Graça, ali que eu estudei, né? E tem uma árvore lá que eu que plantei, no dia da árvore. Depois que eu saí dessa escola, eu fui... Saiu com que idade? Foi só para o primeiro ano primário? Não, eu fui até a sexta série. Na época a gente fazia 6 anos de primário, né? E aí, de lá, eu fui pro Colégio Estadual Cidade de Lisboa, que fica ali em Madureira, na Edgar Romero. E fiquei 1 ano só lá, porque era muito longe, né? Eu tinha que ir de ônibus. E ia um grupo, né? Ia um grupo de alunos, todos dali do bairro, íamos juntos. Mas a gente estudava à tarde e às vezes o ônibus demorava, minha mãe ficava desesperada. E no ano seguinte... Eu fui para o Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro. que fica ali na Avenida dos Democráticos. Aí eu ia a pé, né, pertinho, era um colégio de ponta, né? Ali eu aprendi a tocar clarinete. Flauta é um negócio que eu aprendi sozinha, né? Tem essa coisa dos Guarani também. Tem um, eu acho que a gente tem uma memória genética. Eu acredito piamente que a gente tem uma memória genética. Porque ninguém me ensinou a tocar flauta. Eu aprendi sozinha, né? Então, lá eu toquei clarinete, eu toquei flauta, caixa clara, tarol. Com que idade? Ah, eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos na época, saía na banda. Aí já no ginásio, né? Já no ginásio, né? Saía na banda, né? Íamos nos apresentar ali em Bom Sucesso. E o nosso colégio sempre ganhava todos os desfiles, né? Todas as apresentações. Depois eu fui ser atleta, eu gosto muito de exercício. Aí eu fui ser atleta no Vasco da Gama, eu fiz ginástica rítmica com 14 anos. Eu fui para ginástica rítmica no Vasco e muitas vezes onde, a gente... Onde era a sede do Vasco? Ainda continua no mesmo lugar. Na Lagoa, ah, tá na barreira. Na barreira do Vasco ali, né? Isso, aí eu a ginástica rítmica na época não era uma modalidade das Olimpíadas, mas ela existia enquanto campeonatos regionais e nacionais. Né? Então, eu tenho, até pouco tempo, eu acho que eu ainda tenho a carteirinha da Confederação Brasileira de Esportes, né? Que era a CBD, né? Hoje tem uma outra sigla. Né? E aí eu fui, a gente fazia os jogos da primavera, era muito bonito aquilo. Eu entrei no ensino médio. Meu ensino médio, eu fui fazer projeto de decoração. Porque eu ia ser arquiteta. Eu tenho essa coisa, né, do estético, né? Tenta muito localizar legal. Que ano foi isso, mais ou menos? Só foi 75, 1975. 1975 eu entrei pro ensino médio. Aí fui fazer projeto de decoração, porque eu ia ser arquiteta, né? Quando foi em 1977, faltando 6 meses para eu terminar o ensino médio, eu engravidei. Eu passava muito mal. Eu fui a 48 quilos com 4 meses de gravidez. E eu não, nada parava no meu estômago. Então eu abandonei a escola. E eu me casei nesse ano, no dia 13 de agosto de 1977. Eu me casei, né, e vim morar aqui. Eu vim morar em Parada Angélica, né, foi a primeira, minha primeira residência de casada. Eu não tenho família em Caxias, quem tem família em Caxias é o meu ex-marido. Então eu conheci Caxias aí, o meu filho nasceu em Caxias, foi o único que nasceu em Caxias, aqui na Casa de Saúde de São José. Na época, a minha comadre, né, a minha amiga, que a gente morava na Rua Caxambi, já estava morando na Rua Caxambi, porque esse meu paizinho, ele era alfaiate, né, e ele tinha uma loja, uma alfaiataria, na Carolina Meyer. E até a dona Zica fazia roupa lá com ele, né, da Mangueira. E a minha filha é mangueirense por causa dela, porque quando a gente ia lá, a dona Zica estava lá, botava ela no colo e enfim. E aí eu fui viver aqui. Morei pouco tempo aqui, voltei para o Rio de Janeiro, eu voltei para Quintino e fui morar próximo da minha mãe biológica. E com meu marido e com meu filho. E eu ia voltar a estudar. Eu sempre disse, eu vou voltar a estudar, porque eu vou fazer arquitetura. Então, quando o Davi fez 3 anos, né, eu falei, agora chegou a hora. Eu fui fazer uma prova que era psicotécnico no MV1, que era o melhor pré-vestibular da época. E aí, quando eu fui pegar o resultado, uma sala cheia no Meia, né? O coordenador virou e falou assim: quem é Marise? Meu nome era Marise de Oliveira Pinto. Quem é Marise de Oliveira Pinto? Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: sou eu. Aí ele falou assim: olha só, das 50 questões de psicotécnico, você só errou 3. Se você tivesse errado 2, você teria recebido a bolsa integral. Mas como você errou 3, nós vamos te dar 75% de bolsa e todos os livros e apostilas grátis. Parabéns. Eu saí dali super feliz, né? Ia fazer arquitetura. E aí a minha menstruação estava atrasada e eu descobri que eu estava grávida da Maria Carolina. E aí o sonho, né, mais uma vez foi adiado. E aí, quando a Carolina fez 3 anos, eu morava em Petrópolis, no Alto da Serra, ali em frente à clínica do Dr. Rubens Bom Tempo. Eu, de lá do meu apartamento, eu via toda a Baixada, muito bonito. E aí eu falei, botei ela na escolinha e eu ia entrar no ano seguinte no curso de formação de professores, porque era o que tinha para hoje, né? Em Petrópolis. Ali naquele curso de formação de professores que tem ali logo no Alto da Serra. E aí o meu ex-marido achou que nós tínhamos que descer e morar aqui em Santa Lúcia, terceiro distrito. E aí eu dizia, não, eu vou estudar. Acabamos nos mudando e eu consegui fazer inscrição no colégio estadual. Fernando Figueiredo. No Fernando Figueiredo eu fui estudar em Barier, andava quase 2 quilômetros a pé para ir, quase 2 quilômetros para voltar, depois consegui uma bicicleta, ir com os filhos a tirar colo, Davi e Maria Carolina, mas eu terminei o normal, eu consegui terminar. Que ano foi isso, normal, mais ou menos? Foi 87. Sim. Eu terminei o normal em 1987. Você tinha quantos anos? Ai, eu tinha 29 anos. Aí eu montei um grupo de estudos, pedi uma sala, passamos janeiro todo estudando. Minha mãe, né, levou as crianças para casa dela para eu poder estudar. Ah, um ano antes disso, a minha mãe biológica faleceu. E eu fui estudar, e aquele ano foi o ano, né, 88, foi o ano que o Brizola, ele perdeu a eleição do segundo turno, do segundo mandato, e tinham vários CIEPs e casas da criança, aqueles lelés, para serem inaugurados, né? Então, eram muitas vagas. Só que o Moreira Franco entrou e colocou uma prova extremamente difícil, que aqui em Caxias, para professor de primeira a quarta, eram 649 vagas. Só passaram 124 pessoas. E eu entrei. Entrei em 64º lugar. E eu fui dar aula próximo da minha casa, né, num lelé, em Santa Lúcia. Um tempo depois... Mas aí você tinha se formado em... Em 87. Em 88, 1º de fevereiro, eu assinei. Formado em quê? Formação de professores, professor de primeira a quarta. Tá. Normalista, né? E aí eu entrei em 88 para minha matrícula de professora de primeira a quarta, né? 2 anos, aí com 6 meses depois, eu engravidei do meu último filho, que é o Vitor Hugo, que é esse que é professor e é artista plástico, né? E aí a minha vida começou a dar uma guinada, né? Porque quando o Vitor fez 1 ano, eu fui fazer de brincadeira o pré-vestibular da FEUDUC. E aí eu fiquei em 3º lugar. E aí se eu tivesse passado lá na rabeira, eu ia deixar para lá, mas eu passei em 3º lugar, eu tenho que fazer. E aí eu fui fazer história na Feuduc, né? Por que história? Porque no normal eu tive... eu sempre fui um ser muito político, muito questionador. Eu, por exemplo, no normal eu era representante de turma. No João Alfredo eu era representante de turma. No ginásio, lá nos dois colégios que eu estudei, eu era representante de turma. Então, sempre tive assim, uma liderança muito forte, né? Isso é uma vertente natural, né? Você ir para algo que te dê esse subsídio. Eu poderia ter ido para sociologia, para geografia, mas eu tive um professor... Eu tive dois professores que me... Eu sempre fui muito boa em história, mas que me despertaram querer ser professora de história. Uma foi a Soneli. Da direção, que concorreu a prefeita recentemente, não, já tem muito tempo. Né? Como é o nome completo dela? Soneli Antunizardi. Né? E aqui, ela aqui em Caxias? E ela foi ela é diretora do CEP, né? CEP Caxias, CEP Central, foi da direção da CUT, muito né? Atuante. E muito atuante. E o Ivano Costa Souza, que é meu amigo até hoje, que foi meu professor, né? Então, só gente fera, né? E também é da direção do sindicato. Então, quer dizer, essa era a minha vertente. E era um ambiente politizado, né? Era um ambiente politizado. A gente ia para as passeatas. Aliás, depois, né? Eu fazendo história, eu... História era o mais politizado. Exatamente. Né? Das cadeiras. Isso. E eu fui ser professora de história no mesmo colégio que eu me formei. Fernando Figueiredo. E lá no Fernando Figueiredo, no ano... Olha, eu não consigo lembrar o ano agora, não. Eu não sei se é 96, 97. Eu sei que foi no Marcelo Alencar, governo do Marcelo Alencar. Né? Marileia Cruz era a secretária de Educação. E eles tentaram acabar com o curso de formação de professores por causa da LDB. Que não precisava mais curso de formação de professores, que todo mundo ia fazer o curso de Educação Superior. E não precisava mais, né? E fica naquela coisa, não deixa mais ninguém no Fernando Figueiredo fazer inscrição. Ali ia começar um curso de uma escola técnica. E o Alfredo Bacher ia continuar com o curso de formação de professores. Eu disse, isso não está certo. Eu acho que essa coisa da teoria do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. Isso não funciona. Lá o terceiro distrito é carente de tudo. Existia um CAIC que estava aos pedaços lá, que não tinham terminado. E eu e o ginásio público 171, que só tinha quatro turmas. Eu peguei e falei, a direção não queria não, mas eu passei por cima dela e organizei as normalistas, né? Na época eu tinha um cabelinho todo arrepiado para cima, que era corta, arrepia, né? E eu pintava ele de vinho escuro, né? Uhum. E elas me chamavam de radical chique, né? Por causa daquela personagem do quadrinho. E eu organizei elas e disse, vamos fazer um abaixo-assinado. Né? Nós temos outros lugares que pode ter essa escola técnica, não aqui. E nós fizemos um abaixo-assinado de 5 mil assinaturas. 3 mil assinaturas, que nós levamos, a Marileia Cruz esteve aqui na Câmara, no Teatro da Câmara, e nós levamos lá. E foi muito engraçado que nós fomos, a diretora não queria que a gente fosse, mas nós fomos por conta própria, eu e um grupo de normalistas, né? E ela falava assim, a gente tentando falar, ela disse que só falava entidades, e eu falei assim, gente, levanta. Aí elas levantavam, e a diretora senta, ela sentava. Elas levantavam. Diretora, você vem cá. Vocês vieram com ela ou vieram comigo? Não, professora, nós viemos com a senhora. Falei, então fica em pé. Aí elas ficaram em pé, eu em pé também. Aí a Marileia Cruz parou e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, senhora secretária, por favor. A senhora disse que só falava entidade, mas nós precisamos entregar um abaixo-assinado à senhora. Aí, mas vocês tinham que ter se inscrito. Aí começou o povo do CEP. Nessa época, eu não tinha, eu era afiliada ao CEP, mas não tinha aquela coisa com o CEP. Ia às assembleias e tudo, mas não tinha. E o pessoal começou, fala. Aí eu escolhi um aluno, né, para ir lá falar, a gente já tinha conversado combinado. O que dizer. E aí ele falou sobre a questão que a gente não aceitava, que o Fernando Figueiredo, primeiro colégio de formação de professores do terceiro distrito, né, fosse assim, destruído, encerrado, né, e jogado aquela história fora. E aí ela recebeu o abaixo-assinado, ficou de fazer algo, né, tomar uma providência. Eu sei que no ano seguinte, naquele ano, a gente conseguiu, no início do ano, fazer as matrículas. Tudo bem, fizemos as matrículas, as alunas estudaram. Quando foi no outro ano, a mesma coisa. Aí eu organizei todo mundo, olha só, já que 3 mil assinaturas não deu certo, nós vamos fazer 10 mil. E nós fizemos 10 mil assinaturas. E aí eu fui no Caique, tirei foto, fizemos um dossiê, fomos falar com a diretora do 171, ela falou, Marise, podem colocar isso também. Eles acabaram preferindo o Caique, hoje é uma escola técnica lá. E assim começa a minha história dentro do sindicato. Foi a partir daí que eu comecei a militar no sindicato. E eu fui militar na pasta... Então é o momento que entra a questão indígena ou é mais Sim, tarde? Sim, é agora. Na verdade, assim, não é um momento que entra a questão indígena. Sempre esteve. A questão é que... Vou até fazer uma parte aí. Que, assim, uma coisa é você saber da sua descendência, você saber das suas raízes em contexto urbano. Outra coisa é você dizer, eu sou indígena. Outra coisa é assumir, até porque o Estado brasileiro, o tempo todo, trabalha a negação, trabalha a invisibilidade, trabalha o preconceito, né? Trabalha o eurocentrismo, tanto é que... Segregar mesmo, né? Exatamente, tanto é que nós não temos uma identidade latino-americana. A gente olha, quando olha para a América... A gente olha para os Estados Unidos, né? Quando muito. E o resto do tempo a gente olha para a Europa. A gente não olha como Eduardo Galeano coloca. Eu sinto muito, mas o meu olhar está voltado para os Andes. A gente não tem essa relação com uma identidade latino-americana. Você chega nos... Eu namorei um norte-americano, ele dizia para mim, Marise, os brasileiros chegam aqui... se colocam brasileiros, não dizem, eles não se aceitam como latino. Quem é que construiu isso na cabeça dos brasileiros? Então, essa é uma questão muito forte, que é muito difícil. E quando eu nunca na minha vida eu sofri preconceito, tanto quanto eu sofri a partir do momento que eu me autodeclarei indígena. Nunca. Sobre o que era tanto preconceito. Quando eu deixei meu cabelo crescer, minha mãe nunca deixou meu cabelo crescer. Minha mãe sempre cortava meu cabelo curtinho. Entendeu? Quando eu deixei o cabelo crescer, aí, porque meu cabelo ele sempre foi muito preto, grosso, liso e preto. Muito preto. Era preto de bater o sol e ele azular. E eu lembro uma outra memória de criança. A mulher, tinha uma menina que estudava na minha sala, era da mesma idade que eu. Ela era loura. E eu, morena, com cabelo preto. E ela chorava que ela queria que a mãe pintasse o cabelo dela da cor do meu cabelo. E a mulher chegou um dia para minha mãe e falou assim, eu não acredito que o cabelo da sua filha seja tão preto. Vocês vão ver uma foto do meu Facebook, eu com 22 anos de franjinha dando mamar à minha filha. Está lá no Facebook, eu coloquei agora. De novo, né? Que a minha filha vive colocando essa foto no Dia das Mães, né? Foi o dia que eu cheguei da maternidade com ela. E ela disse, eu não acredito que o cabelo da sua filha seja tão preto. Não existe um cabelo tão preto. Aí a minha mãe vira para ela e fala, é porque ela nasceu de noite. Virou as costas e foi embora. Entendeu? Porque meu cabelo sempre foi muito preto, né? Então, A gente foi, conseguimos ganhar o Fernando Figueiredo, conseguimos fazer lá o curso técnico lá, e aí eu fui convidada para ir para o sindicato. Quando eu fui convidada para ir para o sindicato... Sindicato CEP, né? CEP. Uhum. E fui também convidada para ir para para a secretaria... Pegou o período do Godofredo como presidente do CEP? Não. Isso já foi depois, antes. Eu peguei como professora, fui a várias atividades lá embaixo, no Rio, que era Godofredo, era Florinda, Lombardi, né? Aquele povo Bide, né? Então, era que foi presidente da CUT depois. Enfim, conheci esse povo todo. E aí, assim, eu fui também no mesmo ano para a Comissão Estadual da Mulher Trabalhadora da CUT, ao qual eu passei 4 anos no coletivo e depois eu fui, durante 8 anos, coordenadora da comissão. Comissão Estadual da Mulher Trabalhadora da CUT. E depois eu fui diretora executiva da Central na pasta de políticas sociais. E aí, quando... Eu fui convidada para ir para a Comissão de Mulheres, eu fiquei pensando, para que a gente tem que falar de mulher? Né? Por que tem que falar sobre a questão racial? E aí eu comecei a ir para ver o que era. Ali eu comecei a entender todos os mecanismos de opressão, todos os mecanismos de discriminação. E eu lembro que o pessoal, as meninas que militavam na secretaria, queriam a todo custo que eu me colocasse como negra. Só que eu dizia, não, mas eu não sou negra. Eu olhava no espelho e falava, meu Deus, mas eu não sou negra. Aí elas diziam, mas isso é preconceito. Eu falei, não é preconceito. Eu não sou negra, eu tenho uma bisavó negra, mas eu tenho 2 avós indígenas. Então, como que eu vou negar essas vozes dentro de mim? E aí eu fui militando, me transferiram para o CEP Central, lá eu construí um seminário de múltiplos olhares. Onde era o CEP Central? O CEP Central era na Tijuca. Depois, agora, quando nós compramos a sede, temos 2 andares na Evaristo da Veiga, em frente ao QG da Polícia Militar. E aí eu escrevi uma tese junto com o meu grupo para desvincular a secretaria, que era gênero, antirracismo e orientação sexual. Dava conta das 3 coisas, 2 diretores. E a grande maioria achava que aquilo não tinha necessidade nenhuma. As pessoas, os sindicalistas, eles têm um defeito muito grande de olhar a classe trabalhadora como se ela fosse única, homogênea, como se mulher e homem passassem pelas mesmas coisas, negro, indígena e qualquer outro grupo étnico passasse pelas mesmas coisas. A gente sabe que não é assim, né? Então, naquele congresso, nós dividimos a secretaria e colocamos gênero e combate à homofobia, 2 diretores, e a outra de combate à discriminação racial, 2 diretores. Quem levou a questão indígena para dentro do sindicato fui eu. Existia assim, o Bessa falava num congresso. Agora, levar indígena, fazer seminários de formação de professores nesse debate, isso quem fez fui eu, né? E aí, foi muito engraçado quando eu conheci o movimento indígena, porque quando a gente está na cidade, nós somos invisíveis. E eu lembro que um dia eu fui para o Fórum Regional, do Fórum Social Mundial? Fórum Social Regional. Esse fórum aconteceu em 2001, 2000, alguma coisa em torno disso aí. E esse fórum, ele aconteceu em Belo Horizonte. Inclusive, eu fiz uma mesa lá sobre a questão das mulheres, inclusive sobre essa questão da religiosidade e a questão do corpo, o direito ao corpo. E eu, vendo uma parente vendendo cocares, era um cocarzinho de peninha cinza, né, com uma, todo trançado de palha, esse cocar me sumiu lá dentro da aldeia Maracanã. Foi meu primeiro cocar. Eu comprei o cocar, coloquei na cabeça. Quando eu coloquei o cocar na cabeça, um outro mundo abriu para mim. Porque eu via as afrodescendentes e a... Eu não sei se vocês lembram da Isabel Baltazar, foi minha grande amiga, nós militamos juntos na CUT, inclusive na questão racial. E ela com aquele sari dela, né, africano, de turbante, ela tinha um porte que ela parecia uma rainha banto, uma rainha africana, ela era muito bonita. E eu com aquele simples cocarzinho na cabeça, as pessoas me olhavam, eu parecia um ET. Eu me sentia mal, falei, por que que as pessoas estão me olhando desse jeito? A partir dali eu comecei a perceber a discriminação. Nesse período eu já era diretora executiva da Central Única dos Trabalhadores. Isso foi 2004. Em 2004, no Grito dos Excluídos, eu tenho a foto no Jornal da CUT, no Conquista. Nós, na frente, a gente foi conversar com o comandante do Exército, que logo depois que acabasse o desfile, o Grito dos Excluídos iria entrar. E tinha uns pataxó, que não era o povo pataxó que estava aqui, eles vieram de coroa vermelha, na frente. E eu fui lá perguntar a eles se eles eram daqui. Eles, não, nós somos de coroa vermelha. Aí eu, ah, tá, é porque eu estou procurando os indígenas aqui do Rio. Eu com meu cocazinho, né, no Grito dos Excluídos, e a gente consegue entrar. Na hora que a gente consegue entrar, o Jaime era o presidente da CUT e o Darby Gaiara era vice-presidente, hoje é presidente. Darby Gaiara é descendente indígena. É descendente indígena. E aí a gente deu as mãos e levantou as mãos e entramos na avenida. Quando a gente entrou na avenida, o Samuel Tosta tirou uma foto. Essa foto foi para o Conquista, que é o jornal da CUT. E aí está lá. É presidente Jaime, vice-presidente Darby Gaiara e secretária de Políticas Sociais Marise, que é da direção da CUT, da Coordenação de Mulheres, e é indígena. Está lá no jornal em 2004. Então, quando... E ali aí, foi o carimbo para você. Ali foi o carimbo. E aí, de repente, aparece um rapaz que ele já faleceu. Ele era do Índio Carioca. Movimento Carioca. Eu esqueci o nome dele agora. E ele falou assim para mim, você é indígena? Eu falei, sou. E eu falei, mas eu estou procurando os outros indígenas. Você está procurando meus irmãos, né? E ele falou assim, olha, nós vamos fazer uma reunião era no centro da cidade, numa... Num lugar, eu esqueci o nome, do estado até o lugar, ali na Avenida Passos. E aí ele falou, nós vamos fazer uma reunião, você vai... Ali tem o sindicato, o sindicato dos petroleiros. Mas não era o sindicato não, era um lugar que tem ali. Esqueci o nome. E aí choveu pra caramba, ninguém foi. Aí depois ele entrou em contato comigo e falei, pô, os índios aqui do Rio são de açúcar... Só apareceu lá, eu lá. Aí falou assim, vamos fazer o seguinte, vocês vêm para a CUT, que é um lugar mais central, eu vou colocar lá na agenda, o auditório, e a gente conversa lá. Aí lá eu conheci o Zé Guajajara, conheci o Afonso Apurinã, conheci o Carlos Tucano. Isso é que ano? 2004? 2004. 2004? 2005. Já ia 2005. Aí conheci esse pessoal, né? E começamos a conversar, né? 2006, eu comecei a convidá-los para fazer alguns trabalhos no Seminário de Múltiplos Olhares, que já existia, para falar sobre a questão indígena. 2007 foi um ano que a gente começou a discutir que a gente precisava de um espaço. Nós éramos o Movimento Tamoio dos Povos Originários, grupo, porque Tamui é o avô ou o mais antigo. E quando os Tupinambá estavam aqui, que chegaram os portugueses, eles diziam Tamui. E aí os portugueses, achando que aquilo era uma etnia, colocaram os Tamoios. Tamoio nunca foi uma etnia, né? Eles estavam dizendo, vocês têm que me respeitar, nós estamos aqui primeiro. Nós somos os mais antigos aqui do lugar. Aliás, Marise, como é que você reforça essa identidade na tua pesquisa histórica? Como é que é esse? Como é que você vai trazer essas informações históricas para reforçar a tua identidade? Isso, eu começo a conversar com eles, né? Quando chega 2008, né, eu sempre dizendo para eles, olha, eu sou indígena, eu nasci na cidade, mas isso sempre foi muito forte dentro de mim, porque a minha família tinha vários elementos dentro dela. As pessoas dizem, ah, você sai da aldeia, você fica aculturado. Isso é uma grande mentira, porque você leva... aquela identidade para dentro da família que você constrói. Mesmo que você não fale sobre ser indígena, aquela forma com que você vê o mundo está ali e você passa para os seus filhos, que vão para os seus netos, seus bisnetos. Então, eu sempre dizia isso para eles. E aí a gente começou a fazer trabalho nas escolas e perceber... que a grande maioria dos professores não sabiam nada. Aliás, falam cada coisa que deixa a gente corado de vergonha. Tipo, vocês ainda comem gente, né? Ah, vocês andam pelado ainda? Falei assim, querida, vocês andam mais pelado aqui do que a gente na aldeia. Porque a igreja já nos cobriu faz muito tempo, né? Então, assim, coisas que você não sabe... Você não imagina que um professor vai falar, né? E essa completa e total invisibilidade. Quando você vê alguma coisa no livro, é algo que sempre coloca o outro em posição de subalternidade, né? Que é aquele que é o dominado, né? E eu falei, a gente tem que acabar com isso. A gente precisa começar a construir algo. Daí era 16 de setembro, noite de 16 de setembro. E eu sempre dizendo para o Zé Guajajara, Zé, vamos ocupar o prédio, que o Zé sempre dizia, ah, tem um prédio do Maracanã, um a gente dia já antes tentou. Do seu aniversário. A gente já tentou, mas não conseguiu. E aí a gente falava, e o que o Arão e o Zé diziam é o seguinte: ocupar é fácil, manter é que é o difícil. Eu falei assim, a gente tem como manter, eu e Geza Tupinambá, autodeclarada, 68 anos, diretora do CEP, professora também, pedagoga e também professora de artes cênicas. Eu falei para ela, ela na época era da direção do CEP Central e era da direção do CNTE. Então, muitos sindicatos estão aglomerados ali. Eu era da CUT, era do CEP. Então, muitos sindicatos estão aglomerados na CUT. Então, a quem a gente vai pedir a manutenção? Esse povo. Eu costumo dizer que a ocupação do prédio do antigo Museu do Índio, que não era a aldeia Maracanã, só veio no último ano da ocupação, no penúltimo ano da ocupação, ali era primeiro sede do movimento Tamoio e depois Instituto Tamoio dos Povos Originários. Eu tenho vários documentos falando sobre isso, né? o que, que a gente escreveu coletivamente, o que seria aquilo, porque hoje o Zé, né, fala lá, ah, porque a gente sempre lutou pela universidade. Isso não é verdade. Ali era o Instituto de Promoção e Difusão da Cultura Indígena, Instituto Tamoio dos Povos Originários. Quem deu, quem batizou com esse nome a Aldeia Maracanã, você lembra? Foi o Sérgio Cabral. Ah. Foi o Sérgio Cabral. Ele mandou um convite para aquela política de cotas para negros e indígenas, e aí convidou o movimento indígena de lá para irem ao palácio para aquela atividade, né? E aí ele coloca no convite aos indígenas da aldeia Maracanã. Aí o povo fala assim, bom, se ele está achando que a gente é uma aldeia, beleza, a gente vai utilizar esse nome. Vou dizer que eu fui contrária, porque aquilo ali nunca foi uma aldeia. Aquilo ali era um instituto, né, com um forte punho da questão e educação. Em 73, eu acho, era Museu do Índio. Nas minhas memórias de criança, eu fui já lá. Já meio deteriorado, meio caindo os pedaços. Eu fui lá. A primeira vez que eu fui na escola. Né, eu era criança, eu lembro, nunca esqueci. Quando eu entrei lá, depois eu chorei. Quando eu vi o prédio daquele estado, eu chorei, né? E aí a gente ali, né, começa toda essa preservação e autoconstrução. No dia 16 de setembro, véspera do meu aniversário, já falei sobre a questão do sonho, né? Eu sonhei com um grande pajé e ele me colocava na mão. E ele dizia assim para mim, se vocês não ocuparem o prédio em outubro, vocês não ocupam mais. Pela manhã, Geza liga para mim, parabéns, onde a gente vai beber a cerveja? Eu falei, Geza, antes de qualquer coisa, obrigada, mas eu tenho uma coisa para te contar. A gente precisa ocupar aquele prédio. Ela, não é, a gente já sempre fala isso e a gente nunca ocupa. Eu falei assim, não, você não está entendendo, nós temos que ocupar. Ela, quando? Falei, dia 12 de outubro. Por que 12 de outubro? É quando começa o início do genocídio dos povos da América, né? Com a chegada dos europeus. E ela falou assim, você tá maluca? Não, é menos de um mês, a gente não tem nada pronto. Eu falei assim, Geza, não interessa, a gente tem que ocupar. Se a gente não conseguir ocupar até 12 de outubro, até o final de outubro, no dia 20, por exemplo, tem um outro feriado, a gente ocupa. Mas a gente tem que trabalhar para isso. E assim a gente fez. A gente conversou com alguns sindicatos, Sintuperje. Tinha só duas pessoas no Sintuperje que sabiam. No CEP era só eu e Geza. E mais uma juventude de alunos estavam sempre junto conosco. Não, era um movimento secundarista. Inclusive o Arthur William daqui, que também é indígena, é descendente indígena. Ele estava conosco lá, o Arthur William. Ele tem fotos e vídeos da época da ocupação. E eu já cobramos a ele. Ele esteve lá no espaço lá da Fundição Progresso e ele disse que vai editar porque nós vamos fazer 10 anos de Aldeia Maracanã, dia 20 de outubro. Inclusive, registrou no Fórum Fluminense também. Exato. E aí, no dia 20 de outubro, a gente finalmente conseguiu. Conseguimos trazer o grupo Guarani, que é o grupo muito ligado a mim, que é o pessoal que estava em Paratimirim e hoje está na aldeia de Maricá, que é Lídia. Pois é, como é que você faz essa ponte para as tuas raízes guaranis? Então, eu comecei a ir, que eu chamo do longo caminho de volta para casa, né? É um caminho muito difícil. Então, eu comecei a buscar as minhas raízes. A raiz da minha avó, eu não tenho mais, eu tenho as histórias dela. Eu preciso fazer todo um trabalho, eu acho que até arqueológico, para descobrir a certidão de nascimento dela, aonde está. E primeiro na certidão de casamento, lá no tombo, para saber onde é que está a certidão de nascimento dela, enfim. Ela nasceu no século XIX. É uma coisa muito difícil. Mas deixa eu me aposentar numa matrícula, que vai ser ano que vem, que eu vou começar a fazer todo esse trabalho arqueológico, né? Porque até agora o povo briga comigo, Marise, você precisa aprender guarani, eu só conheço algumas palavras. E eu não tenho tempo, porque aí eu fui aprender o espanhol, eu aprendi sozinha. Eu acho que essas raízes, porque os guarani também estão em toda parte, e eu aprendi o espanhol sozinha. Eu falo muito bem o espanhol. Na verdade, não existe essa alimentação que a gente faz não geográfica. Não tem, não. O estado contato dos Andes e da Amazônia era constante. É o caminho Piabiru. É o caminho Piabiru. Né? Formação de Estado Nacional tem pouco mais de 500 nosso anos. O milho é a mais deles, né? Quer dizer, assim, vários tipos de milho. Então, a gente percebe desde a troca de sementes até a troca de cultura e tal. Então, assim, a gente criou a separação geográfica, sim, mas não havia essa separação. Não, não é nem há para os indígenas, porque você tem Guarani aqui, que daqui a pouco está lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Exatamente. Daqui a pouco ele está no Paraguai. E daqui a pouco ele está no Mato Grosso do Sul. Nós somos o povo do movimento. Nós somos o povo do movimento. Até eu, em contexto urbano, já me mudei 20 vezes. Eu não consigo ficar. Agora eu comprei uma casa. Não. Eu fico desesperado. Falei, meu Deus, eu não posso. Onde você comprou uma casa? No Parque Fluminense, coladinho da escola que eu trabalho. Ali perto do... Ali perto do Instituto dos Saberes, da aldeia Jacutinga, que fica ali na Feuduque, né? E aí, eu comecei a ir lá. Comecei a ir lá, a conversar muito com Lídia, abrir meu coração para ela. Lídia diz que eu sou a irmã dela. Sou irmã dela. Né? E ali ela sempre dizia, você tem que se batizar. E eu dizia, não, agora não, deixa mais um pouco, eu preciso me fortalecer mais. E um dia, né, que eu cheguei em pleno desespero da aldeia Maracanã, já no final, e eu falei, Lídia, meu Nhamongaraí vai ser esse ano. Ela, então, você venha, vai ser dia tal. Falou o dia. É sempre janeiro. Às vezes tem em julho também, porque é... O Nhamongaraí é o batismo. Só que o batismo também tem a ver com a colheita. Colheita e plantio. Uhum. Então, que é quando a gente vai, por exemplo, no nosso Nhamongaraí, a gente come o bodiapé, que é um pão guarani, que é feito de milho, e que você come com mel silvestre, no dia do seu Nhamongaraí. Né? E esse milho é o milho crioulo, que é aquele milho que é todo pintadinho. Ele tem várias cores, numa única espiga. Esse é o milho guarani, que vem sempre, toda vez que o povo vai para uma outra aldeia, ele leva um pouco desse milho. Né? O milho que sempre acompanha os guarani na busca da Ivimaraí, que é a nossa busca da terra sem males. Né? Então, ali eu começo essa busca para casa. E o nome que vem para mim, porque você sabe que uma criança guarani ou um jovem guarani, quando ele é batizado, não são os pais que dão um nome para ele. Eles têm um nome de registro e um nome de batismo guarani. Quem dá esse nome do batismo guarani é Nhanderu. Nhanderu dá esse nome. Na hora que a pajé está em transe, ele fala o nome. E o nome que ele me dá é um nome que ali realmente cimenta toda a minha força e saber quem eu sou. Meu nome é Pararetê. Toda mulher Pará, toda mulher guarani chamada Pará, é uma mulher que ninguém domina. Ninguém domina. E é sempre uma mulher muito guerreira, muito lutadora, muito forte. E Retê vem do sagrado. Né? Então, o meu nome, que parar sozinho é mar. Mar dá essa dimensão de amplitude. Né? Parar Retê quer dizer aquela que veio pelos espíritos para lutar e cuidar do seu povo. Ao mesmo tempo que ela é uma guerreira, ela também é alguém que cuida como uma mãe, que toma conta, que é carinhosa. Então, esse é o meu nome. É um nome que, para mim, é... Que foi dado por quem? Por Nhanderu, filho de Deus. Nesse... No Nhemongaraí, no meu batismo. Entendeu? E foi uma noite muito especial para mim, né? Porque é verdade quando eles dizem que o nome, quando você tem o seu nome, você se fortalece, você está forte. Quando eu conheci Sandra morou um ano na minha casa, quando ela veio do Espírito Santo, né? Então ela me perguntou qual é o seu nome Guarani, aí eu falei, ela falou, ah, só podia ser. Você não podia ter um outro nome, Marise? Então, ali foi o ápice, né? Mas tem uma passagem que eu acho que foi... Quando eu estava no início, né? Que eu conhecia o movimento indígena, eu me colocava como descendente. Uhum. E eu ocupei a aldeia Maracanã como descendente indígena. E aí eu fui convidada para ir a Pau Brasil. É uma aldeia dos Pataxó Ranranhãn. Lá eu fui convidada para falar numa rádio. Essa rádio, ela atinge todas as aldeias Pataxó Ranranhãn daquela região, de toda a região. São mais de 17 aldeias. Todo mundo escuta. Então, quando eu saí da rádio, né, com o irmão do Garapirá, que mora lá, porque é casado com uma Pataxó Ranranhãn, ele é Pataxó e é casado com uma Pataxó Ranranhãn, um grupo na rua veio falar comigo. E eu falei sobre o Instituto Tamoio, a ocupação indígena, falei qual era, né, a importância daquilo, que era aglutinar os indígenas, que hoje são 7.500 na cidade do Rio de Janeiro, 15 mil no estado, segundo o IBGE, 865 aqui em Duque de Caxias, e era poder ter um local, um espaço de convergência. E aí ela disse para mim que... Falou assim para mim, Marise, eu gostei muito da sua fala. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Ser descendente é estar em cima do muro. É não tomar partido. Então, se você é uma pessoa que luta, se você é uma pessoa que quer desenvolver essa causa, você não pode ser descendente. Porque descendente é nada. Ou você é, ou você não é. Em cima do muro, não. Ali foi o meu primeiro batismo. Foi a hora que eu disse não. Então, a partir de hoje, eu sou indígena. Que ano foi isso? Foi 2007, início de 2007, janeiro de 2007, eram minhas férias, a gente tinha ocupado, foi julho de 2007, julho de 2009, a gente ocupou 20 de outubro de 2000, não, perdão, julho de 2007, a gente ocupou o prédio em 2006, em janeiro eu fui para a Europa, não fiquei no Brasil. Em julho era minha outras férias, eu fui para lá, para a aldeia dos Pataxó Ranranhãn. Então ali eu 2007 falei, então, né? 2007. Ali foi a prova de fogo que eu precisava. Entendeu? Bonito. Me diz um pouco, então... A parte histórica, eu queria que se aprofundasse... Sobre? sobre a pesquisa, o que, que tem sido lançado, qual é a literatura que existe, onde é que os indígenas que querem levantar mais dados sobre a sua própria história, como é que eles se fortalecem com dados históricos? Bom, é, ou pelo menos da literatura existente. Sim. Né? A primeira parte, né, a fase, é a história oral. Sim. A partir da história oral, é você pegar os documentos dos seus antepassados. Isso é fundamental. Aonde pode ter esses documentos? Se forem mais novos, nos cartórios. Tem um site agora que me parece que eles estão sistematizando tudo. Eu não sei o nome desse site, mas vale procurar. E também nas igrejas. Porque antes da República, todo casamento, batismo, óbito, tudo na igreja. Era sacristia. Está tudo na sacristia. E elas guardam com carinho, imagino. Às vezes, não. Por exemplo, a Carminha foi num lugar aí fazer uma pesquisa, né? E ela encontrou material que ia ser jogado no lixo. É, corre esse risco também. Você está entendendo? Ela pegou esse material, né? E guardou. Ela falou, já que vai para o lixo, eu vou pegar ele. Né? O Bessa também conta muita história sobre essa questão. De coisas que iam jogar fora, que ele pegou, levou e depois entregou para o Museu do Índio. Né? Como acervo. Então, quer dizer... Para ser pesquisado ainda. Para ser pesquisado. Nós estamos num país que a memória não é uma coisa que as pessoas valorizem. Né? O passado... Aliás, eu também acho que isso é uma política do Estado brasileiro. Como você domina um povo? A partir do momento que ele não tem história. Ele não tem história, ele não... Ele é facilmente dominado, né? Se você sabe das suas raízes, eu costumo dizer isso. Planta sem raiz, o vento leva. E esse vento pode ser qualquer coisa. Pode ser o imperialismo Yankee, né? Pode ser a China querendo mercado, a Europa. Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser essa própria burguesia, né? Que muitas vezes se vende para o capital externo, né? Que chega aqui e destrói tudo. Por que a gente conseguiu deixar o prédio em pé? O prédio do antigo Museu do Índio. Porque o Sérgio Cabral, ele fez uma política errada. Ele tentou entrar na aldeia sem um mandato de segurança. E aí o doutor Damasceno, João Batista Damasceno, né, que é juiz, estava lá e disse, o senhor der a ordem sem um papel, eu tenho que lhe prender. Para o comandante. Aquilo ali, a imprensa internacional estava toda ali. Aquele dia, nós batemos o segundo maior acesso do Facebook do mundo. Segundo maior acesso do mundo o Facebook bateu. Né? Da aldeia Maracanã. Então, aquilo ali foi um tiro no pé sem precedente. Então, a partir daí, eles tiveram que começar a noticiar, porque a mídia internacional noticiou. A minha nora é francesa, filha do meu filho, mulher do meu filho mais velho. Ela estava em Paris na época. Ela me mandou o Le Monde digitalizado, digital, com matéria da aldeia Maracanã. Nós estávamos na BBC de Londres. A gente estava na rede Al Jazeera. Nós estamos em no mundo inteiro, até a rede chinesa esteve lá. Né? Então, ali a gente ganhou, porque eu ia ficar muito feio. Foi a visibilidade. Né? Então, eu sempre digo isso. Você quer política pública? Tenha visibilidade. Lute por visibilidade, você terá política pública. Se a gente continua nesse processo autofágico de brigar quem é mais índio, quem é menos índio, a gente não vai a lugar nenhum. Eu sempre falo isso para os parentes, olha só. Quando a gente ocupou aquele prédio, eu sempre pensei que a cidade daria suporte às aldeias. Que a cidade seria uma voz que as aldeias poderiam ter. Né? Então, hoje, e é isso que está acontecendo. Hoje a gente construiu o Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, né? O CEP fez a maior greve da história do Estado e o povo das aldeias vieram junto. Estamos construindo o Conselho Estadual de Educação Indígena. Enfim, isso é, vale a pena se você tem visibilidade e se você tem um grupo que lute. Marise, fala um pouquinho sobre a aldeia Jacutinga, trazer um pouquinho para aqui, para a Baixada. Então, conta um pouco da história da aldeia. A aldeia Jacutinga, né, foi pensada pela Paula, pela Carmel, né, um espaço onde se pudesse ter um debate sobre essa visibilidade que não se tem aqui. Apesar da gente saber que isso aqui, por mais que se diga ou não, que digam não, isso aqui é um espaço que tem uma forte tradição indígena. Você não passa numa barraquinha aqui que não tenha massa, goma de tapioca, né? Para a gente fazer beiju. A base da nossa alimentação ainda é a mesma. A base ainda é a mesma. Mandioca, milho. Batata doce tá aí. Batata doce. Gourmetizou, né? É, exatamente. Batata doce, marombado, não sei o que. Então, de certa maneira, ainda tá aí e ainda é tão negado. É uma coisa louca. Né? Sim, as pessoas não sabem. Aí, por exemplo, você vai a Imbarie. Já furou um poço d'água em Imbarie? Nunca. Pois é. Se você furar um poço, não artesiano, mas um poço comum, a água não presta. Água saloba. E no tronco tupi-guarani, é água. Barier, ela é imprópria, ruim. Então é água que não é boa para utilização. Você lava seu cabelo naquela água de poço, o seu cabelo fica duro. Entendeu? Porque ela é saloba, ela é uma água saloba. Por isso, os indígenas, quando botam o nome nos lugares, sempre tem um significado. Por exemplo, Jardim Anhangá. A pessoa diz, ih, mas é o diabo. Não, gente, não é. Anhangá é o espírito que cuida da caça. Você não entra nos lugares, em lugar nenhum, no mar, no rio, na floresta. Você não entra em lugar nenhum sem pedir permissão aos espíritos. E aí você pede proteção e entra. Se você mata mais do que você precisa, a Nhangá vai te punir. Aí chegou a Igreja Católica, espírito é diabo, é demônio. E aí ficou de demônio, né? Então Jardim do Demônio não, Jardim do Espírito Protetor da Caça. Pois é, mas está errado. Exatamente isso que você escuta assim. É o Jardim Protetor da Caça. Marise, estamos chegando no final da nossa gravação, então eu queria que você falasse desse momento agora e como é que você projeta o futuro para a questão indígena, segundo a tua... Então vamos lá, olha, a aldeia Jacutinga teve duas ocas queimadas, né? Nós já fizemos duas ocas. Isso demonstra que Duque de Caxias existe um preconceito muito grande, né? Porque, por que queimar, né? Então a nossa projeção é a gente lutar por um censo indígena na cidade de Duque de Caxias, no município, porque a gente acredita que tem muito mais indígenas do que esses 865. Nós já fizemos uma audiência pública na Câmara, né? E nós já colocamos isso. Esperamos que para a próxima prefeitura a gente consiga dialogar essas questões, né? Eu vou dizer para você que a gente está vivendo o pior momento depois da ditadura militar, que quase nos exterminou, né? Vocês têm que pegar o relatório Figueiredo e ler o relatório Figueiredo, que vai mostrar o que é a história do SPI, da FUNAI e do Estado brasileiro, né? Passando aí pelas Forças Armadas, né? O que foi aquilo para... Você soube do documentário que a Rose fez em São Paulo, né, sobre a questão... Não. Da, ela, inclusive, a gente está conversando para ela trazer esse documentário para passar aqui, que é, é o extermínio dos índios durante a ditadura. Sim. Né? Então, é um documentário específico sobre isso que ela pretende trazer. Né? Que é Gruminho o nome? Como é que era? Agora eu não lembro, daqui a pouco eu lembro. E aí, assim, é, depois desse período... É o período de agora. Por quê? Porque é, para esse golpe acontecer, o Temer teve que se aliar ao que há de pior na Câmara. Né? Que há de pior na Câmara. Que é o agronegócio e a bancada evangélica. Que ela quis, é, se junta com a bancada do agronegócio e tudo que a bancada do agronegócio quer, eles vão junto. E aí não vai esquecer que a PEC 215 e as 17 projetos de leis e emendas constitucionais que estão na Câmara de Deputados Federais é para acabar com as terras indígenas, é para inclusive é, questionar as terras que já foram demarcadas, né? É para exterminar, gente. E me diga, qual é a tua luta pessoal nesse momento, agora? Como é que você prevê o teu futuro pessoal daqui para frente? Olha, eu sou muito Paulo Freireana. E eu não acredito que a gente não... Que a gente possa fazer algo que não passe pela escola, pela educação. Acho que a educação ele é um pilar fundamental em qualquer sociedade. Então, é um pilar fundamental para a nossa luta também. Então, é lá que eu vejo boa parcela da minha militância. Eu estou fazendo mestrado em Educação e Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal Rural, exatamente para dar continuidade a essa questão. Eu, aqui em Nova Iguaçu ou lá em Seropédica? Nos dois. Ah. Tem aula que é aqui, tem aula que é na outra. E para debater mesmo na academia, eu venho debatendo com os professores da Universidade Federal Rural essa questão, porque quando você fala em educação, em questões étnico-raciais, só se vê a questão negra, você está entendendo? Então, quando a gente vai pressionando, começa a se ver a questão indígena também aí. Então, para mim, é essa questão, é formar mesmo, né? É dialogar com o espaço onde você produz conhecimento, que são as universidades. Muito porque bem. Se você não produz conhecimento diferenciado, um conhecimento decolonial para sociedades outras, que é um outro conceito da decolonialidade, não estou falando de colonialismo, se você não faz isso com eles lá, você não forma pessoas que vão vir para cá com uma outra perspectiva, com uma outra visão. Muito bem. Muito obrigado. Deu certinho. Eu falo muito, né? Não, deu perfeito.